Romeu Augusto. Decolou em Márcia, está com intenção de sobrevoo próximo ao Barra do Uruguai, instruções. Romeu, até o meu Golfo, frente atualizado, mantendo 500 pés, e Salvador no 04. Por 04, mantendo 500 pés, o Romeu Golfo. Controle azul 4463. 4463, contato radar do Colagem, saída Coral, nível 180. Coral 180, 4463. O senhor está sempre se visual com mais direto, né? Controle azul 94 de Paris. Estou no Interlag, 4 de novembro, ótimo. Sim, está com o meu novembro, ótimo. E novembro, ótimo. Reportará na rotatória, novembro, ótimo. Passando o ponto zero, passando o ponto zero. Autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7, Mike, papapapá. Utilizar a pista para reportar alinhado e pronto na 1 na 7, mais 4. 4463, sobre a receita nível 090. 090, 4463. Uma 137, informa tráfego na posição de 12 horas, mesmo Roma, 9 milhas, com eco 190, sobre a receita nível 090. 37, 700, conta visual com Deus. Augusto, controle. Prossiga. Vamos entrar por uma posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 500 pés. Estou pedindo um retrato. Ainda não visual, mas está ciente do céu azul, tá? Alô, senhor José, conforme o tráfego na posição de 10 horas, 5 milhas, mantendo 500 pés. O 4463, capela da receita, feita no nível 180. Para 1-80, 4463. Você está no meu capitão. Cadê o teste inicialmente, mantendo o Eduardo, aguardando a coordenação. Olha, 2769 milhas, Nordeste, Salvador, contato radar, mantém nível 100. Papapego Mike, papapá, restrição paga pelo controle Salvador, após a decolagem vai manter a proa imagem restrita ao nível 080, proteja. A gente vai manter a proa de decolagem até atingir o 080, máxima normal. Planejamento correto, autorizado a decolagem pista 17, o vento 110 graus, 139. Mike, papá, papá. Livre decolagem da 17, o Mike, papá, papá. Dois Salvador, novembro, Oscar Whisky, visual com campo. Novembro, Oscar Whisky. Novembro, Oscar Whisky, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Aproximação novembro, Oscar Whisky. Tá rolando, senhor Juné, correto, Porsche, pela Espírito Santo. Situação, contato, celular, aí. Papagão, Mike, papapá, decolado, 55, chama agora o controle, 119.8, tem um bom voo. 119.8, Mike, Papá Papá, graças, bom dia. Salvador, bom dia, Papa Tango, Mike, Papá Papá, passando 2.500, escrito 8.000, mantendo a proa da pista. Papá Tango, Mike, Papá Papá, contato radar na decolagem, tudo restrito a nível 080, vou direto Leda, saída da E. Direto Leda, restrito 080, Mike, Papá Papá. Golf Vito autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 110 graus, 12 nós. Papá, informa para tudo na posição de 2 horas, 8 milhas, com eco 1110, mantendo nível 100, rumo 10. Sente o Michael Alfa, tem ele no equipamento. Na 17, novembro, Osquiz. Alô, o Luéco está no trabalho de situação. Alô, Luéco, eu chamo o Luéco, eu chamo o Luéco, eu chamo o Luéco. Alô, Luéco. O ajuste é o 04, mantém a linha do litoral, reporte vertical do farol da porta. Eita, pô, a intenção de sobrevoar de início, senhor, de Calamares. Obrigado, Luéco. Papá Mike, precisa. E o Papá Mike, de Colô do Dia, vai para o Ponte Del Rey, 9944, PAV único, e código lotado 0145. Papá Lima, Papá Mike, autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra, mantendo 500 pés. Atente para trás, próximo a Duna, mantendo 500 pés, um Romeo 44 também. Ok, vai direto, atento ao tráfego, Lima, Papá Mike, 500 pés. 199.8, o meu Golf Vitor. Batango, Romeu, Golf Vitor, contato radar e decolagem, suba vista da Conde para nível 090. Batango, Romeu, 090, via saída, Conde, Romeu, Golf Vitor. Batango, Romeu, November, Hostel Whiskey no solo 58, autorizado backstreak até o parte 4, via taxi. Terra Azul Oeste prossegue para sobre voo na vertical de Stella Maris, na escuta permanente. Então para Bata, o novembro é o Whisky. Atalho, Papa Mike, reporte visual temperatura. Reportar visual, olhei Papa Mike. Papa Romeu, eu tava no Golf, tráfego aproximadamente 2 milhas, mantendo 510, vai Robson 44. Certo, Golf. Tenta dar mais que visual contrato? Deu mal, visual. 2443, controle? 2443, 5 milhas para a posição coral, posição radar encerrado, está no controle de na frequência na 20 do oceano. Tango Mike Papapá, estamos com três na frequência 125, décima 1, eterna 123, décima 8. 125, 1238, Mike Papapá, obrigado, bom dia. Seguinte, novembro, com isso, que tenha um bom dia. Da Mike, frequência livre. No, 8 é ascendente, patrão. 8, mantendo o nível 80. Gostaria de saber a chegada para o Andar Colona 8, chegada Banff. Colona 8, então após continua a bom? Sim. Colona 8, colega radar 70 milhas, nordeste de Salvador. Vou na praia de Banff, para o seu pé chegado, reporte das vestidas. Contará do pé de vestida, boa bomba. Uma 255, essa é a notificação, dessa vez chegada bem para 4, meu pai já existe na 014, agora de transição para final do procedimento no BPZ na pista 10. Sente, uma 255, agora de transição para voar para a revista 36. Controle, autorizaria 126 a presente, né, do posição coral? Uma 27 autorizado o coral da presença. Coral, né? Controle, estou passando o vento, já no céu, já passou o corpo, cliente da Lima. Vou fechar de hotel, contato radar. Então, vamos para esse posto, para interceptar a chegada, reposto das descidas. Verifica a prova do VR, procure uma modificação. Batango Vista Charlie Hotel, cliente Planeta. Batango Vista Charlie Hotel, mantém para o VR, mantém o nível 00. Batango 080, joga já. Então, o Romeu Gusto Vitor, confirme o nível final. 090, já. Romeu Gusto Vitor. Sente. Para a próxima, via aeroporto. Passa a Salvador, aqui para frente. Como que recebo 9.210. Ah, pro, depois de ir até em Mar. Depois do Salvador, Márcio. Gente, o Serra Azul é autorizado o cruzamento final da pista 10 em direção a ser o porto na escuta permanente. Alto, serviço está autorizado, está prosseguindo, está na escuta permanente. Levanta a Mike, prossiga. Sente, Leon Papamai, que confirme o chão para pouso. Pouso ao 030. Sente, copiado na 530, Leon Papamai, que reporte no da história da barra. Tá no ponto ideal, viu, que você é no hotel. No hotel, prossiga. Tá no ponto ideal. Superou o comandante 0, Célula. Deixa para 4 mil pés, já existe no 04. Superou o 04, Célula 0. Célula 35, essa é a notificação, dessa vez chegada a mão para nível 050, já existe no 04. Chama 35, eu chamo de mandante para a chegada. 7 Madrana. Parte 5 milhas para a posição coral, posição radar encerrada, chame quando ele era causando na correção contra ele, na frequência 120 do último alemão. 01 Romeu, você viu, ter informe tráfego na posição de 12 horas, rumo oposto, 1 a 2 milhas, um Papa Alfa Tango 4, cruzando nível 080, emitida para 4.000 pés. Eu começo na cruzando, nível 080, emitida para 4.000 pés. Certo, certo, Tango, Romeu, você viu. Tango, você viu, tráfego na posição de 12 horas, 9 milhas, rumo oposto, o Papa Alfa Tango 4, mantendo a nível 090. Achei que fala, controle Papa Alfa Tango no Golfo. Eu tenho meu Golfo para cima. Livrou sobrevoo no bairro do Uruguai, o cara vai comprou de águas claras agora. Eu tenho meu Golfo para cima, 3 horas. A proa está mantendo agora, a proa 7-0, cara. E aí, tá mais que frequência dura. Bom, na meia, desce para nível 050, ajuste na 013. Para o Tchau, Alfa Tango, Livre Nacional, chame para o táxi na BAP. A Serra Azul Eco no solo ao 13, frequência livre no corte. Torre Salvador, tá 3216, a porta da quase. Tá 3216, autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 110 graus, 14 nós. Autorizado alinhar e decolar, pistão 0, tá 3216. Salvador, boa tarde. Azul 2771, informação Lima, está passando o coral. Azul 2771, essa é a indicação. Identificou 0241. Sete, contato radar, passando posição coral, vou na proximidade. Tango 34 Zero, é parte da Nítida. Portaria Azul. Na escuta, Charlie Alfa Tango. Gente, o Charlie Alfa Tango reposte no ponto de espera da Romeo. Cancelar a localização, código 27 para 2209. Charlie Alfa Tango autorizado a decolagem com proa noroeste, o vento 110 graus, 12 nós, reporte fora do solo. Fora do solo, carro. 6255, desça para 2500 pés, autorizado a remada pistão na 0, ajuste na 0 na 3, reporte para a órbita 3 na 6. 6505, 03, reportado 366, 2 graus, 1, 2, 5. Charlie Alfa Tango decolado ao 16, aguarde transferência de comunicações. Carro. 32216 decolado ao 16, chame agora o controle 119.8, confirmando o ajuste agora 10.13, tem um bom voo. Afirma 1013 agora, chama o controle 198, boa tarde, 32216. Oi, Salvador. Boa tarde, Altran 3216, cruzando agora 1500. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Centro até 4000 pés, após curva esquerda em direto Momo. 4000, esquerda Momo, tá? 3216. 040, programa de ficar. O Vitor Charlie Obel. Para Tango, Vitor Charlie Obel, para o NFL, notificador 2005, NFL7, vista para o NFL500, pés, ajuste na 0, NFL3, reporte na rotatória. Correio na rotatória, Vitor Charlie Obel. Augusto Vitor, passou na posição Conde, pelo radar encerrado, se não conversar a casa na frequência 120.3. 120.3, Augusto Vitor. Augusto Vitor. 2.5, 2.5 para 4.10, aguarde a transição. Salvador, azul 2771, canal de áudio descida. Azul 2771, aguarde. 4.2 na lei, forma entrada na posição de 2 horas, rumo sudoeste, 1 a 2 milhas, cruzando o nível, cruzando 4 mil pés, você para na 1500. Deixa eu traço, 4.2 na lei. Transmissão que precisa? 3.5, 2 para 2.500 pés, utilizado a RNAV pista na 0, reposta para a tensão revista 3.6. Azul 2.7.1, 2 para nível 0.50, ajuste na 0.3. 0.50, 1.0.1.3, gente, azul 2.7.7.1. No 1255, chama o na frequência 1-1-8-2-9-5. 2-4-5-1-2. Sete, Romano meia. 25, agora 3 milhas, CA 2372. Romano 255, ciente, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pista 1 a 0. Passando autorização, 1 a 2, 55. Já passando. Tá bom, meu telefone está em prossiga. Está na vertical de Paris agora, senhora, mantendo 1 a 1000 pés, intenciona Grupo Zulu e Taberaba. Capango, confirme 3 a 0, senhora. 3, 1 a 4, senhora. 2, 5, 5. Gente, voo 255, tráfego helicóptero, 500 pés abaixo. Cruzando a final da 1 a 0, interfere com sua aproximação. Esse é o mesmo que quer, 255. Alô, tá no meu gosto, eu vou para o WISC agora. Boa, lá para o WISC, o eu tá no meu gosto. Pistão no zero, vento 1-0 graus, 1-4 nós. Pouso autorizado da 1-0, Lu 255. Transmaneu na mensagem helicóptero. Ah, tá vendo. Transmaneu na 315, só me traz segura na posição de 2-0, de 4 milhas, mantendo 500 pés, não vai ter frio na transmissão. Controle, então, meu gol. Então, meu gol, se comprometeu, tio. Abandonou o sobrevoo no... em Águas Claras, senhora. Tentou contato no terceiro sucesso. Vai manter sobrevoo próximo ao bairro do Imbuí, agora paralelo à Avenida Paralela. Pode ser autorizado mantendo 500 pés até o Rio Grande. Até a Avenida está desgraçada. Controle de Salvador, está feito 144, informação Lima. 44, sua indicação, você vai chegar a demar para o nível 050 e ajuste no 013. 050-3344. Tudo bem, está passando o nível 050. 315, chama a frequência 1-8-5. Então, se eu der, chama o na frequência 1-8-5. Gente, bom trabalho, senhor. Oxanemia 315, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Foi, visto o Charlie Hotel, 4 milhas da rota Sony com a Aeroldo Magista. Vamos? Ajuda a estaciona, quase no secretário ainda do Zulu ou R9? Precisa pôr de captura para completar o NDB Zulu. Sente azul 2771, desça para 2000 pés, autorizado sinal, protegimento do Zulu, pistão 0, reporte para a Duna. Reportar a Duna, desce para 2000, 9023 desistado, o número de aproximação do azul 2771? Azul 2771, número 1 na aproximação. Sente azul 2771. Autoriza a Duna, não é presente? Autoriza a Duna, não é presente, azul 2771. Dona, ao liberar para o 2771. 19. Liga pronto, 219, 12. Ponto de espera pronto, voo no 867. Bom dia. Bom dia, mantenha o ponto de espera, voo no 867. Manterá o 867. Ele atrasou na sua identificação. A 3144, prossiga. Está produzindo a vista 366 para o Arnaldo. A 3144, uma pessoa da chegada aguardando autorização para a terra da 366. Tumba 1-6, desce para 4.000 pés. Ajuste na 013. Para 4.000 pés, fica 1-6.

Botafogo, Fábio 2704, passou a posição 8. Quanto é escuta, o Cotelo do Cotelo Quarta Guarda, ação de estação. Então, 3144, reduz a velocidade 2, 2, 0 mais. Desça para 4.010, altímetro no 0, 1, 3. Romeo, reduzindo 220, está 3144. Ajuste no 0 no 3. Reportará quando em remar, ajuste no 0 no 3, o Romeo Golf. Azul 725, vê se mantém o nível de voo 1-1-0. 110, 1-1-0. CR 2704, voo na cor de pé. Na cor de pé, 2704. T3144, completa de aproximação R9, que chama a torre salvadora em 1-8, decimal 95. 1895. Bom dia, tá 3144. Tá 3144, bom dia, continua aproximação, guarda a autorização de pouso. Guarda 3144. O meu corpo são 0, salmas 3, meia, Pedro Felipe. Pulmão no meio, salas 36, libera a esquerda, estaciona a frequência livre. Pode liberar a esquerda, chama na frequência livre, rumba 1. Então, 3144, utilizado ponto de 0, 1, 0 graus, 1, 4, 9. Esse depois 0, 320, sua notificação, desse mantendo o nível 050, presa da chegada à área. 050, chegada à área, procedimento em uso em Salvador, MDBU. Afirma. Pede agora a posterior autorização, chamando 6320. Bruno 867, chama o centro Recife em 260-288. 260-288, bom, 867, obrigado, boa. Bruno 4704, autoriza os assistentes. Estamos em solicitado, idade de destino, 204, solicitou o 050. Pessoal do 704, vê se mantém ao 050. Sim, deixando o 050, 204. O 2725? Possível. Acione o código transponder 0147. 0147 acionado, descendo para 110, 2725. Mantenha próximo do Salvador ainda? Ainda muito bem. Então, 3144, sala 39, direita, 1219. 1219. Azul 2775, confirmando, procede de Aracaju para Salvador. Afirma. Afirmando, Azul 2725, foi gerado no nosso sistema aqui, plano de voo de um tráfego de Aracaju para Salvador, seria o Azul 2775, confirme. Nosso plano de voo repetitivo é o 2725 Aracaju Salvador, ele decolou com atraso. Provavelmente o pessoal lá do controle Aracaju está meio perdido, está meio atrapalhado lá, então vou mandar a informação errada para vocês. Ok, gente. Na 320, redução de velocidade para 2.00, nosso pé. Mantenha 040, agora sobre a duração para final do NDB Zulu, pista no zero, curva esquerda para 250, limites serão 30 milhas na proa. Confirmando a direita 250. Correto, direita 250. Direita 250, limitado 30 milhas, executa a aeronave, senhor. Peste, aguarde para ser reorientado para a aeronave. 3 para 4000, 2725. Chinamé 320, sobreturação para sequenciamento de tráfego, curva esquerda para 010, limite será a magnética 101 de Simbra. Aguarde para o sistema de aeronave. Fala pela 010. 731 na vertical. 71231. Direita 10 graus, aguardando. Ajudar o controle, a gente tem condições de interceptar o 372 da presente e prosseguir na aproximação. 275, curva esquerda pro 200, aguardo para a vida 372. Curva 200, aguardando. Chamamento 320, 366, descida para 2500, pega o altímetro 1013. Ajuda o 75, você avisa o 372, disse que operar no 1700 pés, altímetro no 0, no 3, e forma estabilizada, final do procedimento. Forma estabilizada, 2725.